Lágrimas caem e o chão tá molhado. Lágrimas caem e o chão tá molhado. O suor escorre, mas poucos são abençoados. Em certos caminhos posso ser amaldiçoado, mas não vou esperar pela vida pra viver como um coitado. Lágrimas caem e o chão tá molhado, mas não vou me afogar nesse mar de tristeza. Não quero errar e me perder nas drogas da profundeza. Proteger minha família, que é minha fortaleza. Mesmo não sentindo amor, acredito nessa riqueza. Mas tenho certeza que a esperança é a última que morre. Caído no chão, com o olhar perdido, ninguém te socorre. Coração sempre lutando, mesmo sendo assustador. Hoje escorreu a lágrima de um sonhador. Foi dito a ele que ele nunca alcançará sua meta. Não abaixou a cabeça e caminhou como um profeta. Acreditando em si, mas mais firme que uma rocha. A chuva sempre vinha, mas nunca apagava a tocha. Duvidoso sempre andando na sua volta, querendo que você se perca pra ver sua derrota. Uma jovem perdida que foi abandonada, contou para os seus pais e foi expulsa da morada. Grávida de 2 meses, chorando pela vida, com a mão na barriga procurando uma saída. Pensou em ir na clínica e fazer um aborto. Viu uma mãe com filho brincando com conforto. Pensou, não vou tirar porque ela me ilumina. Vou cuidar e criar, aprender a ensinar. Esse círculo da vida não tem como explicar. Nesse labirinto incomporta que eu devo entrar, sempre procurando uma saída sem compreender que a verdadeira saída está dentro de você. Esse círculo da vida não tem como explicar. Nesse labirinto incomporta que eu devo entrar, sempre procurando uma saída sem compreender que a verdadeira saída está dentro de você. O idoso foi esquecido por todos seus parentes, lembrando essa família todo dia frequentemente. Jogado num asilo, entrando em depressão, doente apodrecendo, se sentindo numa prisão. Não tem medo da morte se um dia ela vier. A natureza me trouxe, me leve pra onde quiser. Conselhos vêm e vão, a mentira tá no ar. Falador tá do teu lado pro teu ouvido incomodar. Como fez minha mãe, eu vou viver lutando, orando, observando, acreditando e conquistando. Debaixo da ponte, num barraco apodrecido, vive uma família e a enchente é o perigo. Criança recém-nascida, sem ter um alimento, com peso na consciência, o pai foi assaltar um estacionamento. A polícia chegou e começou o tiroteio. Ele foi pipocado com vários tiros certeiros. Cresceu sem pai, num berço de concreto. A mãe viciada em droga, vivia dando teco. Ficou devendo na boca, foi morta pelos traficantes. O filho dela nesse mundo nunca foi estudante. Hoje ele vive com frio pela rua, perguntando pra Deus se tudo isso é culpa sua. Nesse círculo da vida não tem como explicar. Nesse labirinto incomporta que eu devo entrar, sempre procurando uma saída sem compreender que a verdadeira saída está dentro de você. Esse círculo da vida não tem como explicar. Nesse labirinto incomporta que eu devo entrar, sempre procurando uma saída sem compreender que a verdadeira saída está dentro de você.